Caímos sim nas garras do mal, tudo se tornou escuridão. Não me abandonaste, lutaria por mim. Minha vida resgata, sim, mais uma vez, pois teu amor nunca se rende. Se rende.